seu olhar que eu descobri o amor que sempre quis pra mim. Você me conquistou, meu coração se abriu, um encontro aconteceu, o amor surgiu. Você é um grande amor que o Senhor trouxe pra mim. Vou te amar o tempo em que eu viver aqui. Teu sorriso é o mais bonito, teu olhar me faz bem. Eu te amo como nunca amei ninguém. Nosso amor vem do Senhor, que nos uniu para sermos um coração. Todo tempo quero eu fazer você feliz. Teu sonho é amor que o Senhor trouxe pra mim. Vou te amar o tempo em que eu viver aqui. Teu sorriso é o mais bonito e o teu olhar me faz bem. Eu te amo como nunca, como nunca amei ninguém. Nosso amor vem no Senhor, que nos uniu pra sermos um coração. Todo tempo quero eu fazer você feliz. Teus sonhos serão os meus. Somos um presença de Deus. Teus sonhos serão os meus.